toda a terra. É por ti, Senhor. Se a lua enfeita a noite. Joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus.